3 9 1 no solo de 26, à direita, 1 no 2, 1 no 9, solta. Rio, ali, mantém pistão no zero. Alfa Juliette, portão 03. Tipo 972, decolou as 28, 1208, controle, bom voo. 1208, grato, você viu? Controle Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, cruzando 1900 pés. Rio 5972, boa noite, contato radar, via saída da EL, submantenha 360. Acendendo da EL, 360, Rio 5972. Iniciando em Duna, o azul 4107. Rio 4107, complete final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 4107. Salvador, boa noite, azul 4107, cruzou Duna, iniciando procedimento, estabilizado no lote. Azul 4107, reporte passando externo. Cliente, azul 4107. 8 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 100 e chame Léo, 120 decimal 1. Controle o Rio 5972, solicitando estar presente Leda. Está direto Leda, Rio 5972. Está presente Leda para o Rio 5972, grato. Passando externo, azul 4107. Obrigado. iniciado o pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 06 nós. Livre pouso no 0, azul 1407. Quadruno 07, no solo, aos 33, direita, 219, solo. Direita, 219, solo, azul, 4107. Solo, Salvador, boa noite, o azul, 4107, livra na porta. Azul, 4107, alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, azul 4107. Rio 5972, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 95. Correio 5972, chamar a Recife, 125 decimal 1, alterando 3395, 5972, boa noite. Isso, bom voo. Controle, Salvador, Victor, Bravo Delta, passando Juliette, Bravo Delta. Passando Juliette, Bravo Delta, Johnny, código transponder 5156. 5156, Juliette, Bravo Delta. Controle, o capatão já está lá do lado, está lá do lado, está pronto para o ar. A intenção é cancelar a posição para pouso na Rua 7. Capitão Juliette Bravo Delta, contato radar 32 milhas norte de Salvador. Submantenha o 055 na proa do BR de Salvador, repasse para a descida. Mantenha-se em condições visuais, ajuste 19020. Bravo 055, proa do BR, do lado de Bravo Delta. Controle, passamos lá para a Delta, vai atingir o 050 da Transgente, só põe o encaçamento e já está no lugar descida. Passamos Juliette Bravo Delta, plano de voo modificado 0345, vou ir na proa de pelo para interceptar a chegada Ponte, desce até 4 mil pés, ajuste no 020. Atenção, senhorita, cancelar. Dá pra ver as condições visuais, propõe dentro da prova da Rota Cola. contato visual. Afirmativo, tá, é condição visual, está todo cancelamento. Então quer pousar instrumento na pista 197? Ah, negativo, aí tem um pouco que pode estar no instrumento. Não. Está em condições visuais, está descendo, está em lugar de cima para a proa da rotatória. Gente, na proa da rotatória, desça para o 9500 pés, ajuste 1020. Grato, proa da rotatória 1500, o atirar o dado. Salvador, bom dia, o passarelo 9808, informação Charlie. Passarelo 9808, autorizado Vitória da Conquista, via, direto Alepo, após direto Quiló, nível 180, saída Arbo, voa, posição Elepa. Decola pistão 90 com curva à direita, o código 5160 e controle 9208. Da Conquista está autorizado, decolada pistão a zero, perfil Arbor, Elefa, após copilora, após direto, 5160, transponder e controle 120, decimal 8, cotejou 22, 9805, 9808, coitado. Correto, chama transporte 3, 9808 da Bassareta. Chama na 9808. Confirm your departure time. Apagamos o direito Bravo Delta, visual com campo. Afirmativo, senhorita. Para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 95. 95, Bravo Delta, muito grato. Apoio. Torre Salvador, muito boa noite, apagamos o direito Bravo Delta. Viagem Bravo Delta, Kenegão 220, reporte final de 3 milhas. Reporta lá, chamado 3000 da Nova 7, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, apenas confirme o Bat que irá prosseguir após o pouso. Está pronto, casa pastel, senhorita. Gente. This 671, follow the ground. Milhas, Juliette Bravo Delta, controle baixado e checar. Abatango, Juliette Bravo Delta, autorizado pouso, pistão no 7, vento 70 graus, 8 longe. Liga pouso no 7, Bravo Delta. Scanner filed. Flight level 340. Arbor departure, then fly LFA position. 6 confirming the squawk code is 5162. Departure from runway 10 after departure right turn. Frequency departure frequency 120.80. Coming for pushback and start on this 671. Controle Salvador, muito bom dia. 3.70, Huracan 31170, bom dia. E a chegada mais, desça para o nível de voo 050, ajuste 1020. Mais, 1050, a possibilidade para o TAP da preferência? É direto em TAP, está 31170. E TAP, graças a 31170. Jet Bravo Delta, no solo 56, libera a direita no 45, frequência livre estacionar. Por gentileza, nós estamos solicitando autorização de reboque do, da ponte 8, parte 1, para a posição 12, remota do parte 1. Aguarde um minuto, Golf India Golf. Ok. Firmando, Golf India Golf autorizado, reporte no tempo. Ok, obrigado, inicio no reboque. Andes 671, clear to push back and start coming for taxi. Amplis 1170 sem restrições, resta para 2000 pés, permanece o ajuste 1020, autorizado final do procedimento INS X-Ray, a pista 10 é passabilizada. Sem restrições a 2000 pés, autorizado a INS, reportará estabilizado para 3170. Término do reboque, ok, obrigado. Certo. de questionamento, portaria do 9808. Confirme, eu passaria do 9808. Afirmo, para pushback, acionamento. Livre no parte 3, chame o táxi. Livre, chame o táxi, 9808. Taxi via apron number 1, India and Alpha, hold short, holding point to runway 10, contact tower 118.95 and altimeter setting 1020. Professor. Bom pouso. Pesado pouso, pista no zero, vento 200 graus, 99. Livre pouso, não no zero, tá 3, não no 70. 671 after request on final half passage, clear the line up and then maintain runway 10. After the traffic, line up, maintain, under 671. Autonomia 0520 horas, alternativa Salvador. Passarino 9808, autorizado o táxi até o ponto de espera, torno no noite 195, position 1020. Até o ponto de espera, autorizado para o ponto de espera, 1895, 1208, contra 2908. Ok, 3170, bom dia. Fala Salvador, muito bom dia, 131-70 livrando. 131-70 Alfa, mantendo sua Juliette. Alfa antes da Juliette, 131-70. Andy 671, clear take off runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Clear, clear, report, 170 confirmando Juliette 09, portão. Juliette 09, portão, está 3170. Salvador, bom dia, passaria do 9808, atingiu o ponto, espera da 10 pronto. Ali mantém 10, passaria do 9808. Ali mantém 9808. ID 671, Airborne S16, contato Salvador Departe, 120.8. On the 671, radar contact, climb via Arbo, flight level 340. Via Arbo 340, on the 671. passaria do 9808. Autorizado decolagem no zero, vento 190 graus, 090. Livre decolagem no zero, 9808. Confirme. Azul 4216, bom dia, via chegada a Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1020. Do 9808, decolou hoje no 9-1208, controle com voo. 208, boa, 9808. Controle Salvador, bom dia, passaria do 9808. Passaria do 9808, bom dia, contato radar, via saída Arbor, submontanha 180. Atenção até o 180 via Arbor, 9808. Azul 4216, informa o tráfego 1 hora, 3 milhas, rumo oeste, passando 055, um Alfa Tango 72. Passaria do 9808, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo nordeste, passando uma centena para o 050, Embraer 190. Sente o passaria 9808. Azul 42196, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste na 019. Autorizado final do procedimento ILS X-Rays, a pista não será reestabilizada. Atenção, agora na nave, para 2.000 pés, as restrições, encerra a estabilizada, azul 42196. Passaredo, 9808, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, 9808. Andy 671, call receive center 128.8. 128.8, good evening.